com o cotidiano. Aliás, o cotidiano ontem estava muito bom. Parabéns, Serginho. Estava muito bom o cotidiano. Também já tá... Pessoal, hoje chegou cedo. Até o Glemir já chegou, hein, tia? O Glemir já está aí para... tá bom? O pessoal está afiado. O Glemir já está ali para assumir o controle de som. O pessoal da Igreja Católica fazer a Ave Maria já está a postos. O Serginho já está ali, todo mundo. Vou ter que ir embora, então. Não resta mais nada para mim. Fico por aqui, deixo um grande abraço e... prometendo voltar amanhã. Um abraço pro Jefferson Souza. O Jefferson deve ter alta, né? Hoje ainda vai ficar, estava em observação na Santa Casa, está abaixado ainda, mas eu tenho conversado permanentemente com ele. Ele deve estar de volta amanhã, ou no máximo depois da manhã. Valdir, obrigado pela parceria. Um abraço, meus amigos, até amanhã, se Deus quiser. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say someday you join us, and the world will be as one. Imagine no positions. I wonder if you can. No need for greed. ZYK 235, 1530 kHz. Rádio Sulina Dom Pedrito. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. A nossa saudação cristã aos ouvintes da Rádio Sulina. Programa A Hora da Ave Maria, da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Dom Pedrito. Terça-feira, 6 de janeiro de 2026. A nossa reflexão de hoje é a continuação da palavra do padre Batista Qualtemi Sacchi, o amor misericordioso de Deus. Através de muitas pessoas, a palavra de Deus e do amor, a misericórdia mostrou-se seu amor a seu povo sofredor, e valendo-se do amor de mãe, confessou-lhe a seu amor salvador. Por acaso uma mulher se esquecerá de sua criancinha de peito? Não compadecerá ela do filho, de seu ventre. E ainda que as mulheres se esqueçam, eu não me esquecerei de ti. Eis que te gravei na palma de minha mão. Além de levar o pecador imundo, Deus lhe dá-lhe um novo coração, como disse através do profeta Ezequiel: jogarei água sobre vós e ficareis puro. Sim, ficarás de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos um coração novo, porém, o vosso último espírito novo tirarei de vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andes de acordo com os meus estatutos e guardais as minhas normas e praticais, então habitarás e terá dedei os vossos pais, sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas o amor misericordioso de Deus manifestou-se especialmente no Novo Testamento. Deus amou tanto o mundo que entregou-lhe seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E para Jesus, a salvação consiste em crer nele e ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Vamos rezar uma Ave Maria, vamos pedir saúde para todas as pessoas, todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão em casa, nos hospitais, que precisam de saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Patrocínio, rogai por nós. Agenda paroquial. Quarta-feira, dia 7, 16 horas, missa na matriz. 18 horas, missa na comunidade Sagrada Face. Dia 8, quinta-feira, 18 horas, missa na matriz. 19 horas, missa na comunidade Santa Terezinha. Sexta-feira, dia 9, 18 horas, missa na matriz. Sábado, dia 10, 15 horas, batizado na matriz. 16 horas, missa na capela do Santa Casa do Hospital. 17 horas, missa na comunidade Santa Maria. 18 horas, missa na matriz. Domingo, dia 11, 9 horas, missa na matriz. 10 horas, missa na comunidade Santo Antônio. 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora do Carmo, em Fontouras. 18 horas, missa na matriz. Terço dos Homens, todas segundas-feiras, às 7h30 na matriz. Pastoral da Sobriedade, o grupo de alta ajuda da Pastoral da Sobriedade, tem a missão de evangelizar, tendo como objetivo a prevenção e recuperação de pessoas dependentes de álcool, drogas lícitas e ilícitas, vícios e pecados, acolhendo as pessoas dependentes e seus familiares, propondo-lhes um programa de vida nova. Reuniões todas as quartas-feiras, às 20h30, local Casa Paroquial, Salão da Pastoral da Sobriedade. Desejamos a todos os ouvintes uma boa noite de descanso. Deus é Pai e nos protege. Cristo é o fim e salvação. Santo Espírito, Consolador. Na Trindade somos irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto um forte poder do amor dentro. Modulada em 1530 kHz. Rádio Sulina, emissora da Sociedade Pedretense de Rádio Limitada. Estúdios na José Bonifácio 1128. Transmissores na BR 293. Rádio Sulina. Rádio Sulina. Esta é a sua rádio. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. A partir de agora, mais um programa jornalístico da sua Rádio Sulina. No ar, Cotidiano. Um programa com a marca Sérgio Munhoz. A apresentação, Sérgio Munhoz e Suliman Soares. Horas e 7 minutos. Muito boa tarde, amigos e amigas. Estamos começando aqui pela sua Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde, mais um programa Cotidiano. Cotidiano desta terça-feira, dia 6 de janeiro. Hoje sim, dia dos Reis Magos. Estamos sem calendário ainda aqui, Gleomir, né? Aguardando. Vou providenciar um calendário amanhã. Temperatura agora em Dom Pedrito, 29 graus. Sensação térmica de 30 graus. E a partir de agora, todas as notícias deste final de terça-feira, né? Bárbaro! Tá pedalando aí. Né? E nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Sulina de Dom Pedrito. Terça-feira de noite. Bom, um bom final de tarde, Sulimã, Gleomir, Valdir Gonçalves, ouvintes. Só um pouquinho, ó. Nossa folhinha foi raptada, tá lá com o Valdir, a nossa folhinha lá. Foi raptada, né? Vou providenciar ela depois. Bom, segundo a Climatempo, para amanhã a gente tem chuva, está anunciando inclusive alerta, né, para grande parte do Rio Grande do Sul, menos a metade norte, com fortes ventos, pode ter granizo, né? E a chuva prevista para amanhã é de 7 milímetros e um dia muito quente. Temperatura mínima de 20 e a máxima de 32 graus, né? Chuva forte à tarde, diz, noite com pancadas de chuva. Depois, na quinta-feira, apenas 1 milímetro. Temperatura fica entre 20 e 28 graus, né? Alguma pancada de chuva. Na sexta-feira, é uma chuva mais intensa, 19 milímetros, temperatura fica entre 20 e 25 graus. No sábado, chuva mais intensa ainda, 32 milímetros, está previsto, e a temperatura fica entre 21 e 28 graus. No domingo já não chove. Não tem chuva, a temperatura fica entre 19 e 26 graus. Então é isso que a gente hoje tem é aí terça, para os né? próximos vai, dias. Vai movimentando ainda, né? Hoje é terça-feira, né? Dificilmente se mantém exatamente assim como está sendo anunciado, né? Vamos às informações da capela, pode ser? Boa tarde, Sérgio, Sulimã e a todos os ouvintes da Rádio Sulina. Às 11 horas foi sepultado no cemitério municipal o corpo da senhora Maria Elizabeth Gomes Bastos. Senhora Maria Elizabeth Gomes Bastos, com 62 anos. E às 16 horas também foi sepultado no cemitério municipal o corpo do senhor Ayrton Terterola Rodrigues. Senhor Ayrton Terterola Rodrigues, com 71 anos. Essas são as informações da Capela Mortuária. Obrigada. Sérgio, também, só rapidinho aqui, eu vou procurar aqui que está na mão. Outro falecimento acontecido na cidade de Caxias do Sul. Uma pessoa de uma família muito conhecida aqui, Dom Pedrito, da família Moreira, né? Trata-se do... Trata-se do falecimento, né, do Gesseler Silveira Moreira. Gesseler Silveira Moreira, né, ele tinha 50 anos, né, faleceu hoje lá na cidade de Caxias do Sul, está sendo velado lá, vai ser sepultado amanhã. Ele é parente dos Moreira ali, da Davi Canabarro, do Neymar ali, da prefeitura, do Alex, do trânsito, né, 50 anos. Cara moço, né? 50 anos, a informação que a gente tem que ele foi acometido por uma bactéria e, infelizmente, rapidamente o levou. Né, no quartel era o nome de guerra, Cabo Gesseler. Bom, na área de segurança pública... na área de segurança pública, houve uma situação inusitada lá, né, que um casal, extremamente constrangedora, que um casal passou em um mercado de lá, né? Inclusive, o casal procurou a polícia, registrou a ocorrência policial por calúnia. O que foi? Na noite de segunda-feira, uma funcionária, o casal chegou no caixa, né, pagou, e uma funcionária afirmou que uma das cédulas com que foi paga a compra das mercadorias seria falsa. Né. O casal, né, contestou a acusação, né, mas assim mesmo realizou o pagamento das compras por meio de um cartão de crédito, né? Só que essa situação, ela ocorreu diante de outros clientes, né, e gerou um enorme constrangimento ao casal. A brigada foi chamada e, após a verificação, constatou-se que a nota não era falsa, né? Então, olha só que situação, né, que passou esse casal aí, né? É lamentável esse tipo de coisa, né? Até porque quando uma nota é falsa, tal, tem que ter um certo tato para não expor as pessoas, né? Com certeza, sim. Né? Segue repercutindo muito, né? E muita gente ainda não viu, Sérgio, né? Ontem foi dado bastante publicidade aquele caso daquela senhora lá de Erechim, né? Pois olha, hoje surgiu bastante memes até, né? Diz que... Brad Pitt foi visto aqui caminhando na Sanga das Piugas ali. Também. Na Rua da Rodoviária ali também. Porque agora o Brad Pitt está aparecendo em tudo que é lugar, né? O que me chamou a atenção hoje de um post que botaram a camisa do Inter, né? Que estavam aguardando ele lá no aeroporto, né? Ah. E alguns desinformados, é claro, não conheciam o ator, né? Ah, mas quem é esse jogador? Eu nunca vi. Onde é que ele jogou? Não sei o que lá. E assim, ó, e virou meme em tudo que é coisa, né? Impressionante. Uma situação muito triste que segue se repetindo, né? Pois é, e a mulher que estava, se eu não me engano, no aeroporto de Passo Fundo, na frente, esperando, né? O Brad Pitt já chegou na delegacia, talvez constrangida, né? Com a situação, ela desmentiu. Ah, desmentiu? Desmentiu, ela disse, não, que não estava esperando, não, que aquilo era uma brincadeira com o filho e tal. Só que, que houve? Chamou muita atenção, porque aquela mulher estava dentro de um carro, na frente do aeroporto, horas e horas e horas e horas e horas. Sim. Daqui um pouco alguém estranhou aquilo, acionou a brigada. É, informação, claro, agora mais a fundo, que ela falava com os empresários dele, né? Porque, ele fala português, ela fala inglês, sei lá. E aí ela falava com, sempre com intermediários, né? Mas a notícia boa de toda essa brincadeira, que não é brincadeira, é algo sério, é que essa senhora não foi extorquida, pelo menos, né, Sérgio? Ela não deu dinheiro pra esse pessoal aí, né? Pois é, né? Era só o que faltava, né? Com certeza. Aí sim, né? Ator bilionário, né? Tu dá dinheiro ainda pro... Aí... Mas tu ia casar com ele, né, Sérgio? Pelo amor de Deus, pagar, né? O dote, né, tia? Aí era o cúmulo, né, da situação. Tá, o Alex Sanches não vem mais. Notícia boa. Não, primeiro vou regularizar uma informação que nós demos errada ontem aqui. O Grêmio realmente estreia... Joga com a Avenida. Com a Avenida, horário de boate, né? 9, quem é que vai olhar um... Pô, não tem nem torcida. Isso que eu não entendo, tia. Não, só um pouquinho, Sulimã. Isso que eu não entendo. Tá fazendo confusão. O jogo é com torcida. Torcida de quem? Vai ser em Santa Cruz do Sul o jogo. Não, o jogo... Sim, o segundo jogo. Ah, então essa aí é confusão. Mas os caras estão dando informação errada, Sérgio. É o segundo jogo. Mas 9 horas vai ter bastante gente. É lá, em Santa Cruz do Sul e tal. Tá, mas 9 horas da noite, né? Eu vou deixar de olhar as Três Coroas. Como é o nome da novela das 8 aí, Sérgio? Das 9? Nem sabe, ó. Nem sei o nome da novela. Nem sabe como é. Acho que é três alguma coisa. Vai secar, sim, eu sei. Todo mundo sabe. E depois o Internacional joga com o Novo Hamburgo, Sérgio. Novo Hamburgo. Às 6 da tarde do domingo. Então, 6 da tarde do domingo. Tá. Então tá. Somos todos Novo Hamburgo. A notícia boa é que o Internacional desistiu categoricamente de Alex Sanches. É menos um velhinho pra jogar com a camisa do Colorado, né, Sérgio? Que de certa forma é uma notícia boa, né? Mas tirando isso, não tem nenhuma notícia, né? Só notícias boas aí do lado azul, que tá contratando, abriu a caixa da ferramenta, né, Sérgio? É, vamos ver, né? Todo mundo diz que o Grêmio se acertou para a compra do TT, mas não houve o anúncio oficial ainda. Estão deixando sacramentar. A única contratação que o Grêmio fez, por enquanto, é o Caio Paulista, que é... Que é para reserva, né? De quiser passar, reserva do Marlon. Reserva do Marlon. Não passa disso. Né? E dizem também, hoje eu ouvi falar, que esse jogadorzinho que o Grêmio quer ir, diz que joga bem, o José, esse aí, joga direitinho. O enamorado? Diz que ele é um extrema, diz que joga bem, que é bom jogador. Mas antes de vir para cá, todos jogam bem, bom, né? Não, se tu fazer um vídeo meu aí, tu... Na internet... Não, é que hoje, gente, hoje com a inteligência artificial é brincadeira, né, Sérgio? Chega a ser brincadeira, né? O Grêmio joga... Não, o Grêmio joga amanhã pela Copinha e o Internacional também, acho que joga amanhã. O Grêmio jogou, sei lá. O Grêmio jogou, aplicou 7-0. Então, dois jogos, tá classificado. Dois jogos, duas vitórias. Classificado. O Inter joga amanhã, então. Não. Mas, por enquanto, ainda é muito pouco de futebol, Sérgio. Essa é a informação que a gente tem. Pois é, né, Sulimão? Vamos ver aí, porque agora começa o gauchão aí, né? Sim. É de perna curta. 6 jogos. Ah. Gauchão esse ano é assim, Sérgio, para explicar para quem não sabe. Como é que é? Vamos ver. São 2 grupos de 6, né? E eles jogam um grupo contra o outro. Evidentemente que Inter e Grêmio estão num grupo, Juventude e Caxias estão num grupo separado. E os 4 primeiros de cada grupo se cruzam depois, num jogo único, para chegar nas semifinais. Primeiro com 4º, segundo com 3º, aqui toda aquela função. E depois, na semifinal, sim, são 2 jogos e a final, 2 jogos também. É rapidinho, antes do final de fevereiro, acho que já terminou o Campeonato Gaúcho, Sérgio. E o Campeonato Brasileiro começa lá no final de semana do dia 30 de janeiro, por ali. O ouvinte está dizendo aqui que se confirmar a vinda do Alex Sanches, né? O Inter vai concentrar no asilo Padre Cacique. Padre Cacique é bem pertinho, né? É, ali bem pertinho, né? Bom, lembrando que na sexta-feira temos a Feira do Produtor, e na Feira do Produtor a banca da Sandra Valau, com produtos artesanais da agroindústria familiar, queijo colonial, queijo temperado, queijo de iogurte, ovos caipiras, pães, doces, verduras, iogurte natural e o consagrado também iogurte grego, né? Real, cremoso, realmente uma delícia. Sulimã, lembrando que está em vigor já, né? A isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Sim. Total. Né? E para quem ganha de R$5.000 até R$7.350, os descontos são gradativos. Vão pagar menos.